Aí, que nada, mano. Quando morre alguém, uma porrada de gente fala que aquele fulano lá já era. Que isso? A gente é que fica pra trás. Aquele que morreu, já foi, já se adiantou, já andou. E a gente é que fica aqui, marcando passo, mais devagar que relógio atrasado. Putz, é engraçada a diferença, a falta que o mano faz, depois que vai embora. Enquanto tá aqui, a gente briga, fala mal, sei lá. Graças a Deus tem uns doidos que nem nós, a fim de alcançar alguma coisa agora, pra poder levar uma ideia boa pra você que tá ouvindo. Tem fulano que foi porque vacilou, tem outros que Deus levou porque tava na hora. Mas na real não importa, tá limpo. Todo mundo que vai deixa saudade. Vixe, meu irmão, Fabinho, puta, mó saudade. Aí, animal, Miliano, hein, mano, tá limpo. Aí, Luiz, altas viajeiras, hein, malucão. Aí, Nandinho, genital, Quilinho, Big, Alex Boy. Aí, Mael, sem palavras. O Duzinho, vixe, Miliano também. Aí, Jô, fica em paz. Ginho, Pedrinho, putz. Aí, Neco, Gorebs, meu irmão, nossa saudade, mano. Zé Chica, meu sogro. Aí, seu Dedé. Ô, Popô, meu primo Cássio, descansem todos em paz. Vinicião, meu tio, muita paz no coração. E aí, Mica, Tatá, Salu, Mizinho, Aguinaldinho. É difícil da gente esquecer essas pessoas. Cleitinho, Nenê, Finado Alblades. E aí, Coloral, valeu, mano. Serginho, Pipio, meu coroa. Aí, Nilão, fica em paz, mano. Bruno, irmão do Magno, fica em paz também. Mó saudade de vocês, homem. Tá aí, ninguém veio aqui por acaso. E não é por acaso que a gente tá aí trocando essa ideia. Vamos aí daquele jeito, andando, marcando passo. Valeu todo mundo. A gente espera que vocês olhem pela gente daí de cima. Que Deus ilumine o caminho de vocês agora. Talvez em outra vida a gente se vê. Fiquem com Deus.